farinha para a sua fé. Pode dizer que isso é segredo e é. Uma colher de chá, gole de café, fome de viver, põe à mesa. Não dê comida para os seus medos e dê farinha para a sua fé. Pode dizer que isso é segredo e é. Sua fé pode dizer que isso é segredo e é.